A Guarda Municipal de Foz do Iguaçu recuperou mais um veículo na fronteira. Por volta de meia-noite e meia, uma equipe de GMs estava em deslocamento pela rua Nelson da Cunha Júnior, no bairro Jardim Central, quando avistou um veículo estacionado em um terreno baldio. Tratava-se de um Palio Weekend, placas ATG 4950, sendo que foi constatado, através da checagem da placa deste veículo, que havia sido este roubado no dia anterior. O veículo foi conduzido e entregue na sexta SDP para as providências cabíveis. Buscas por moradores e por transeuntes nas proximidades na tentativa de identificar quem deixou o automóvel no local se mostraram infrutíferas. Mas mesmo assim, a Polícia Civil, baseada nas informações repassadas pelas vítimas, deverá dar prosseguimento às investigações na tentativa de identificar se tratam-se de indivíduos que estão roubando produtos contrabandeados e, por consequência, os carros que os transportam, ou então se esta situação é de invasão à residência e roubo em seguida. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.